Pé de Dança acontece aqui na sua Antena Web, aos domingos entre as 15 e as 17 horas, com a apresentação, seleção musical e realização de Diamantino Teixeira, coordenação geral de Carlos Bonaparte. Os primeiros sons de hoje para Paulinho e Ricardinho, ainda ponto fixo, Porto Latino e também Sentido Proibido. Pois é, mas por cá não há sentidos proibidos, você pode andar bem à vontade. Use e abuse. Venha daí dar um pezinho de dança conosco até bem perto das 17. Conto ainda durante esta emissão falar-lhe do estado do tempo que se prevê para amanhã. E parece que o tal do Março Marcegão, de manhã inverno à tarde verão, vai fazer mesmo sentido. A ver, vamos daqui a pouco. Vamos então à música, porque é para isso que estamos por cá. Onde quer que esteja, fique bem, fique connosco. Nós somos a Antena Web. Conquistar, se alcança a minha força da paixão, quando com o coração temos que dela gostar. A mulher que mora é linda por natureza, tem um toque de beleza igual a ela não há. Eu não concordo com o dito popular, pois a luna não é pura. E para isso de pensar, ela não é pura, ela não é pura. Ela não é burra, tem preguiça de pensar. Ela não é burra, ela não é burra. Ela não é burra, tem preguiça de pensar. A mulher pura comparada com morena, onde chega uma cena, é difícil comparar. Por mais que a loira se esconde no vazio, mas do falso estilo, tem direito a tirar. A mulher de loira é gostosa até demais, em tudo leva vantagem no jeito de andar. E as morenas, mesmo que não tenha pelo, estão pintando o cabelo. Para a loira chegar também, ela não é burra. Ela não é burra, ela não é burra, tem preguiça de pensar. Ela não é burra, ela não é burra, ela não é burra, tem preguiça de pensar. Bora! A mulher que mora melhor e preferida, carinhosa e diferente, tem poder de conquistar. Vale se alcança, tem a força da paixão, quando toca o coração, temos que dela gostar. A mulher que mora é linda por natureza, tem um toque de beleza igual a ela não há. Eu não concordo com o dito popular, pois a luna não é pura. Tem preguiça de pensar, ela não é pura, ela não é pura, ela não é pura, tem preguiça de pensar, ela não é pura, ela não é pura, ela não é pura, tem preguiça de pensar. tão sozinho e sem ninguém. Será que ela é feia? Ela não era um senhor. Então ela é linda, ela é o amor. Respondo então, por que razão eu vivo só sem ter ninguém? Ela tem o destino da lua que a todos encanta e não é de ninguém. Ela tem o destino da lua que a todos encanta e não é de ninguém. Sozinho e sem ninguém. Por amor que o homem chora, o amor que o homem tem. E por isso eu vivo triste, tão sozinho e sem ninguém. Será que ela é feia? Não é, não é não, senhor. Então ela é linda, ela é um amor. Respondo então, por que razão eu vivo só sem ter ninguém? Ela tem o destino da lua e a todos encanta e não é de ninguém. Ela tem o destino da lua e a todos encanta e não é de ninguém. Thank you. amor é dele e meu. Porquê? Porquê? Mas eu tenho que escolher. Já sei, já sei. Se quero ter o amigo ou a mulher que ele também quer. Mas o amor é dele e meu. E com os dois não vou ficar. Eu queria a mulher, mas meu amigo não vai perdoar. Vamos dança, nós vamos dança. Just Vamos continuando nesta emissão do Pé da Dança. Estivemos então com Paulinho e Ricardinho, ainda Ponto Fixo, Porto Latino e Sentido Proibido. Foram os primeiros sons desta emissão de hoje do Pé da Dança. Para ouvir já de seguida, na Tércia Barreto com os seus óculos de sol. Ainda o grupo Invasão e também Fernando Correia Marques, que chegou aqui mesmo de Burrito. Vou falar-lhe também do estado do tempo previsto para amanhã, segunda-feira. Assim, o Instituto de Meteorologia e Geofísica prevê para o dia de amanhã: céu geralmente muito nublado com períodos de chuva, vento fraco a moderado, descida da temperatura mínima, subida da máxima. É como eu lhe digo, março marçagão, de manhã inverno, à tarde verão. E a chuva que não nos deixa, hein? Vamos então para a música, ainda que com chuva. Na Tércia Barreto traz-nos aqui Óculos de Sol. Meu rádio portátil.

pelas 17h45, com Carlos Bonaparte. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Juliana. Estou agora mesmo a ouvir a Antena Web. Obrigado. Antena Web. Sintoniza-te. Apareceu. Seus olhos que fascinam logo estremeceu. Os meus amigos falam que eu já estou demais, mas é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso é que eles falam que eu sou sonhador. E digo que ela significa pra mim. Ela é um morango

estamos de novo para continuar esta emissão do Pé da Dança referente a este domingo 28 de fevereiro. Já por cá passaram os compromissos publicitários, tivemos ainda com os Sons do Brasil a voz de Carmen Silva, os Canta Bahia e também os Fibers. Voltamos àquilo que é nosso, ou seja, à música portuguesa. Para ouvir já de seguida, Lenda de um Grande Amor com os Broa de Mel. O anel que tu me deste. Jorge Ferreira e ainda a Estudantina. A Mulher Gorda. Eu cá prefiro assim assim. Ou como diz o francês, comme ici, comme ça. Vamos então continuando nesta emissão do Pé de Dança de domingo. Esteja você onde estiver, fique connosco. Nós queremos ser a sua melhor companhia neste domingo à tarde. Então, Lenda de um Grande Amor, os Broa de Mel. O anel que tu me deste era de vidro e quebrou-se. e quebrou-se. A carta que me mandaste era de vidro e quebrou-se. As letras que lá estavam, ai amor, amor, amor, eram água de romance. As letras que lá estavam, ai amor, amor, amor, eram água de romance. Passei pela tua porta e olhei na fechadura. Chamei que tu não quiseste, coração de pedra dura. Dá-me aquilo que eu te dei para não rasgar as tirinhas. Já que tens outros amores, não precisas coisas minhas. O anel que tu me deste era de vidro e quebrou-se. O anel que tu me deste era de vidro e quebrou-se. O amor que tu me tinhas, ai amor, amor, amor, era pouco e acabou-se. O amor que tu me tinhas, ai amor, amor, amor, era pouco e acabou-se. O beijinho que me deste não foi beijo de quem ama. O beijinho que me deste não foi beijo de quem ama. Foi um tapa no nariz, ai amor, amor, amor, foi um fogo sem ter chama. Foi um tapa no nariz, ai amor, amor, amor, foi um fogo sem ter chama. Passei pela tua porta e olhei na fechadura. Chamei-te, tu não quiseste, coração de pedra dura. Dá-me aquilo que eu te dei para o rasgar as tirinhas. Já que tens outros amores, não precisas coisas minhas. Eu não quero andar na rua com o esqueleto de brincar. Ai, ai, ai. bonita, para mim já me comparar. Eu só quero dar um bom ar com essa de alguém. Estivemos então com os Broadmel, ainda Jorge Ferreira e também a Estudantina. Vamos ficar agora com os sons bem mais calmos nesta emissão do Pé de Dança. Para ouvir Leandro, Que Mal Te Fiz Eu? Nenhum Julgo. Ainda Miguel e André, dois homens e uma mulher. Maravilha. E também para ficar com o grupo SOS. Segue-se depois mais um curto intervalo para compromissos. E nós voltamos para continuar nesta emissão do Pé de Dança referente a este domingo 28 de fevereiro, último domingo do mês. Quem faz anos a 29 é que está com sorte. Anos de 4 em 4, hein? Maravilha. Fica então por aí, não saia do seu lugar. Vamos ficar então com o Leandro, ainda Miguel e André e os SOS. Emissão de Pé de Dança com seleção musical, apresentação e realização de Diamantino Teixeira para a coordenação geral de Carlos Bonaparte. Vez que passo junto a ti, não entendo todo esse veneno que por aí espalhas. Quando tens conversas sobre mim, porquê tu sentes tanto rancor por um homem que te queria, que te amava e tu deixaste? Diz-me, fala tudo por favor. Que mal te fiz eu para me tratares assim como um farrapo, um vagabundo, um pobre coitado? Não te chegava, tens matado o nosso amor. Que mal te fiz eu depois de me tirares a vida, me queres ver crucificado ainda? Não te chegava a dor que o teu adeus deixou? Te peço por Deus, diz-me que mal te fiz eu. Não entendo porque me desprezas e de mim te afastas, como se eu fosse um pedindo sim. Porquê tu sentes tanto rancor por um homem que te queria, que te amava e tu deixaste? Diz-me, fala favor, que mal te fizer, para me tratares assim como um farrapo, um vagabundo, um pobre coitado. Não te chegava, teres matado o nosso amor. Que mal te fizer, de tu depois de me tirares a vida, me queres ver crucificado ainda. Não te chegava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diz-me que mal te fizer. Assim como um farrapo, um vagabundo, um pobre coitado. Não te chegava, teres matado o nosso amor. Que mal te fizer, para tu depois de me tirares a vida, me queres ver crucificado ainda. Não te chegava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diz-me que mal te fizer. Eu peço por Deus, diz-me que mal te fizer. Apaixonado por uns olhos lindos, estou disposto a fazer tudo para não os perder. Luto contra quem vier amigo ou inimigo. Quem quiser roubar meu sonho tem de me vencer. Eu também ando tão louco pelos mesmos olhos, caso também quero com eles ficar. Estou disposto como tu a enfrentar o mundo para ter esse amor. Eu sou capaz de tudo. Quem irá ganhar? Eu pensei que vou ter o amor dela, pois ninguém mais pode crê-la. Meu coração quer, eu também sei o mesmo falta ela. Escolher o fim da novela, dois homens e uma mulher. Ando tão apaixonado por os olhos lindos, estou disposto a fazer tudo para não os perder. Luto contra quem vier amigo ou inimigo. Quem quiser roubar meu sonho tem de me vencer. Eu também ando tão louco pelos mesmos olhos, e por acaso também quero com eles ficar. Estou disposto como enfrentar o mundo para ter esse amor. Eu sou capaz de tudo. Quem irá ganhar? Eu bem sei que vou ter o amor dela, pois ninguém mais pode crê-la como meu coração quer. Eu também novela, dois homens. mais uma mulher. Eu bem sei, que vou ter o amor dela, pois ninguém mais pode crer. Coração quer, eu também sei o mesmo falta ela. Escolher o fim da novela, dois homens e uma mulher. Pé de dança. Al lado de la pista, su padre era payaso de circo, su madre trapecista. Solo era una niña y ahogaba sola en la vela de oro de su jaula. Quería ser domadora y yo caí en la tarde cuando pesa la función. Detrás de las cortinas Nina comienza su actuación. Salsa, brinca, hacen mil piruetas, cantando, bailando a ningún espectador. Nina, Nina, Nina, la pequeña domadora está a la pista. Payaso, su madre trapecista, en la de la león en su jaula, es su mejor amiga, y yo caí en la tarde cuando pesa la fusión. Detrás de las cortinas, Nina, comienza su actuación. Nina, Nina, Nina, Nina, la pequeña domadora está a la pista. Telão. A Antena Web tem a honra e o prazer de apresentar... Tancredo e Trancado. Uma divertida série que não pode perder para rir a bom rir. Gravada no Brasil nos anos 50, passa agora na Antena Web 60 anos depois. Tancredo e Trancado. Aos sábados, às 22 horas, em Tempo de Teatro. Quadras. Uma quadra é composta por quatro versos. Os versos compõem poemas, os poemas originam músicas. E as quadras podem ser também épocas, períodos temporais. Tudo junto resulta em Quadras da Música, o programa da Antena Web que lhe permite ouvir um conjunto de melodias relacionadas com um determinado espaço da história da música internacional, mas sobretudo do panorama musical português. Quadras da Música, sexta-feira às 6 da tarde, só aqui na minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Às quintas-feiras, dê meia volta no tempo com a Rádio Antena Web. Entre as 18 e as 18h30, Carlos Bonaparte traz-lhe sucessos de outros tempos. Uma forma diferente de finalizar a tarde. Meia rotação. Às quintas-feiras, entre as 18 e as 18h30, só aqui, na sua Antena Web. Cá estamos de volta nesta emissão de, do Pé de Dança. Depois de termos ficado com Leandro, Miguel e André e ainda os SOS, mais um curto bloco de publicidade. Publicitário, assim é que é. Vamos seguindo com a música, vamos seguindo também para o final desta emissão de hoje do Pé de Dança. Ficamos agora com a voz de Marante, ainda de José Malhoa. E também Mário Gil, pelos caminhos de Portugal. É por onde vamos andando. E não só, claro. Devo dizer que lá fora chove neste momento. Nesta tarde com cara bem feia. Mais um domingo de inverno para não fugir à regra, não é verdade? Aliás, já nos começamos a habituar. Vamos então ouvir Marante, ainda José Malhoa e também Mário Gil. Fique por aí, fique bem. Nós somos a Antena Web e dirão vocês, porque não tem calhas? Pois bem, então já me vou calar, vá. Até já. Para um dia regressar, e no estrangeiro, sempre um forasteiro, com saudades do seu lar. No coração traz a mulher que ama e que sempre amará. Aquela cara bonita e aquele corpo divino que ele nunca esquecerá. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri o mundo e não encontro outra igual com quem eu queira ficar. A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar. Ai, é saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri o mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar. A

prazer enorme estar consigo neste domingo à tarde. E por falar em domingo à tarde, ele está aí logo a seguir. Ele, o domingo à tarde, com a excelente música e a voz de Carlos Bonaparte. Por isso, grande motivo para que continue ligado à Antena Web. Logo a seguir, às 17 horas, Carlos Bonaparte com o seu domingo à tarde. Fico bem, fico por aí. Vamos então à música. Vamos nos deixar de conversas. Vamos voltar depois para a parte final desta emissão do Pé de Dança. Tenho saudades dos tempos que vivi. Meu coração vai gritar bem alto: meu Portugal, eu voltarei para ti. Eu vou voltar um dia a Portugal,

se eu se namorou. Vou perguntar que chora em silêncio e sei que me mata. Pensamento escuro, não posso lembrar. Eu tenho o meu coração, eu tenho o meu coração. Eu não tenho o meu coração, não tenho o meu coração. Eu tenho uma pena grande, estou sofrendo por amor. Eu tenho o meu coração, eu tenho o meu coração. Feira de gado, o burro do teu avô, a mula da tua avó, bom, pois como em tudo na vida, o que é bom também se acaba. Assim, estamos a chegar mesmo ao final desta emissão de hoje do Pé de Dança. Neste domingo à tarde, domingo 28 de fevereiro, último domingo do mês. Quero que saiba que foi com enorme prazer que estivemos consigo aqui durante cerca de 120 minutos. Fizemos tudo para lhe proporcionar uma ótima companhia, esperamos ter conseguido. Seleção musical, apresentação e realização desta emissão do Pé de Dança, com este vosso amigo Diamantino Teixeira, para a coordenação geral de Carlos Bonaparte. Os tons finais desta emissão de hoje do Pé de Dança para Sol Brilhante, ainda Texas Band. E vamos lá chamar a primavera com o Tom Mariazinhas, o passarinho. Fica então a promessa de voltar em termos de Pé de Dança. Voltamos então para a próxima semana, ou seja, no próximo domingo. Esperemos que com um domingo já bem mais alegre em termos de tempo. E por falar em tempo, já lhe disse que amanhã o Instituto de Meteorologia e Geofísica prevê céu geralmente muito nublado com períodos de chuva, vento de sul moderado, pequena descida da temperatura mínima, mas subida da máxima. Nem tudo pode ser mau, hein? Mas a julgar por estas notícias, quer dizer que temos por aí mais uma segunda-feira com chuvinha. Já estamos habituados. Então, tchau, tchau, abraços para eles, abraços e beijinhos para elas. Até para a semana, se Deus quiser. Boa tarde! Abraço. Não andavam conformados por causa daquele burro onde os dois iam montados, com o bolsinho sempre embaixo, nem queriam acreditar. Mas que grande aflição, aquele burro não queria andar, com as orelhas bem brandinhas não saía do lugar. E então um dos compadres começou logo a gritar: oh compadre, toca o bicho, toca o bicho, oh compadre, tu não pares de o tocar. Dá-lhe força, dá-lhe mais, que ele tem de arrebentar. Oh, compadre, toca o bicho, toca o bicho. Oh, compadre, tu não pares de o tocar. Dá-lhe força, dá-lhe mais, que ele tem de arrebentar. Dois compadres portugueses não andavam conformados por causa daquele burro onde os dois iam montados. Os compadres não desistiam de fazer andar o burro, mas o raio do animal era um bicho tão casmurro. Mesmo assim continuaram, não pararam de o tocar, e a uma certa altura viram o burro espirrar. Oh compadre, toca o bicho, toca o bicho. Oh compadre, tu não pares de o tocar. Dá-lhe força, dá-lhe mais, que ele tem de arrebentar. Oh compadre, toca o bicho, toca o bicho. Oh compadre, tu não pares de o tocar. Dá-lhe força, dá-lhe mais, que ele tem de arrebentar. Oh compadre, toca o bicho, toca o bicho. Oh compadre, bicho, pá! Pé de dança. Minha vida já acabou de tanto sofrer. Neste mundo não tem ninguém, não sei o que fazer. Cantando a música vieja, a mágoa chega ao meu peito. Minha vida é só tristeza, com mais que do peito. Espero bate à porta, porque não me quer deixar. Não ligo nenhuma, e já deixo de estar. Estando aqui tão só, não consigo aguentar. Cada vez estou pior, uma solução me tem que deixar. Desespero bate à porta, porque não me quer deixar. Não ligo nenhuma, e já deixo de estar. Estando assim tão só, consigo aguentar. Cada vez estou pior, uma solução vou deixar. Minha vida já acabou de tão sofrer. Neste mundo não tem ninguém, não sei o que fazer. Com tanta angústia vieja, o momento não era o peito. Minha vida é só tristeza, com mais do peito. Espero bate à porta, porque não me quer deixar. Não ligo nenhuma, que já deixo de estar. Estando assim tão só, não consigo aguentar. Cada vez estou pior, mas por isso não vou te queixar. Espero bate à porta, porque não me quer deixar. Não ligo nenhuma, que já deixo de estar. Estando assim tão só, não consigo aguentar. Cada vez estou pior, mas por isso não vou te queixar. Bata a porta, porque não me quer deixar. Não ligo nenhuma, e já deixo de estar. Estando assim tão só, não consigo aguentar. Cada vez estou pior, mas sou só, vou te queixar. Era um passarinho, queria voar. E lá no seu ninho estava a pensar. Tinha tanto medo que olhando para o chão batia ligeiro o seu coração. Era um passarinho, queria voar. E lá no seu ninho estava a pensar. Tinha tanto medo que olhando para o chão batia ligeiro no seu coração. E o sol gritou: tens de voar até o destino, toca saltar. E o passarinho esvoaçou, caiu no chão e não chorou. Passarinho, queria voar. E lá no seu ninho estava a pensar. Tinha tanto medo que olhando para o chão batia ligeiro o seu coração. Era um passarinho, queria voar. E lá no seu ninho estava a pensar. Tinha tanto medo que olhando para o chão batia ligeiro o seu coração. Mas de repente, sem hesitar, olhou o sol, pôs a voar. Estava no mundo, tinha de ser. Perdeu o medo e foi viver. Era um passarinho, queria voar. E lá no seu ninho